Ai que saudade que eu tenho dos tempos de moleque. Nossa, como o tempo passa e a gente cresce. E de lá pra cá muita coisa aconteceu. Com quem vive desde criança no crime se envolveu. E aí é só lamento, e como eu lamento por aqueles que da vida se deixou levar. Sentimento, isso é sentimento. Foi o que vivi na minha infância, o meu momento. Ia pra escola de copa usada, não pegava nada e até me orgulhava, porque minha mãe lavava com muito carinho e falava: tem que ser pobre, mas andar limpinho e na rua. Assim fui me criando, só observando o que os caras mais velhos estão falando. E graças a Deus eu vou seguindo aqui, vou eu só observando as coisas boas que Deus me deu. A minha vida, minhas filhas, minha família. Abençoado seja o Pai, o pão de cada dia que nos traiu hoje, nos desculpe das ofensas. Meu jeito de ser talvez seja a essência de viver em paz, ter amizades transparentes, não atrasar ninguém, pelo contrário, vamos gente. Isso não é difícil, feche os olhos com vontade, pense nas coisas boas, fé em Deus, muita coragem. Lá vou eu, levando a vida que Deus me deu. Lá vou eu, lá vou eu, o lutador. SMJ é o grupo, é código. Lá vou eu, levando a vida que Deus me deu. Lá vou eu, pra mim nada foi fácil. Se hoje eu me alegro, eu chorava no passado. Não tinha o que comer, não tinha o que vestir. A honra do homem, batalhador, não pode pedir. Pois bem, o sonho de cantar eu cantei. Pois bem, o sonho de gravar eu gravei. Eu sei, conquistei, foi no suor. Reclamar da vida que vai de mal a pior. Não, vai pra escola, não quer saber de estudar. Não procura um trampo, trabalhar nem pensar. Vai, se acomoda, reclama da vida. O vento passa voado como passa a brisa. É difícil ver, mas eu pude conhecer. Só Alice, Pedro de Itapê, eu vou proceder. Pessoas de caráter sincera, humilde, vivência, história, missão, virtude. Sentimento ao crescer entre rosas e espinho. E o tempo foi passando e com eles os amigos, que na viagem demarcava o seu destino. Queria brincar das mesmas coisas com seu filho. Perguntas e respostas, salgadas são as lágrimas. Ardendo cicatrizes, os olhos esconde as mágoas. Ausência dos meus pais, mas tô ligado que meu caráter é espelho deles no passado. Casa mal acabada de madeira e concreto, sustenta uma cruz, o livro da vida sempre aberto. Pede aide, eu sempre preciso ser bem-aventurado. Nas costas meu presente, na mente meu passado. Lá vou eu, levando a vida que Deus me deu. Lá vou eu, da tarde, e eu indo pro estúdio. WJ no volante, ganhando o mundo, pista quente. É a Dutra, sai de Arujá, passa em Guarulhos. Me lembrei da Costa Norte, começo de tudo. Milton acreditou, Beethoven elogiou, KLJ gostou, Ed Rock convidou. Nem a má recordação do dia da foto impediu que eu dissesse: ha! Eu posso. Da mina que te ama e não se preocupa com a fama. Você não percebe, várias vezes desanda. Do cara que me cobra em frente do baile. Você é do Yakult, toma breja, não vale. Ha! Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de vários momentos, do sentimento da música que sai do fundo. Na humildade vamos conquistar o mundo. Lá vou eu, levando a vida que Deus me deu. Lá vou eu, lá vou eu, o lutador. SMJ é o grupo, é código. Lá vou eu, levando a vida que Deus me deu. Lá vou eu, o lutador. SMJ é o grupo, é código.